Bichon. Atenção. Atenção. Atenção. Atenção. Vai começar o maior espetáculo do Pará. Pra cima! Do Pará. A maior pressão. Eu disse. A pressão do Pará. Chegou. O gigante Crocodilo Prime. Pra cima, meu gigante! E pra comandar o show, tem ele, o DJ, que vem ditando tendências no mundo das apaquias. O top DJ do Pará. DJ Patrese. DJ Patrese. E Marlon Beach. Também aqui! Mandando o maior réptil do mundo. Gigante Crocodilo Prime. Vem, DJ Patrese, que a galera tá a fim de pirar o cabeção. Que comece o rock doido. Agora. Gigante Crocodilo! Joga a mãozinha pra cima! Vai começar o bagulho doido! Apaga tudo que o show vai começar. Como é que é? Apaga tudo que o show vai começar. Vamos lá! Vai começar. É o baile do Patrese. É bagulho doido. De quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando. Mais uma vez! Um, dois, três, agora! Das gostosas aí, o gritinho das sinceras, das virgens, das solteiras. Bora começar. E doida. E toma. No batidão. Tá cheia de papinho. Bumbum gostosão. É muita onda. Que o Godinho se encantou. Vamos lá. Vem e brota aqui na base. Gigante. Agora Crocodilo. Aqui, ó. Senta um pouquinho. Vem e brota aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Joga pra cima. Joga a mãozinha pra cima. E bate na palma da mão. Deixa no escurinho. Quem gosta do escurinho aí dá o grito. Quem vai amanhecer dá o grito também. Bora, mulherada, agora! A gente brigou. Então joga. passar a fita. Eu tô no crocodilo. Vocês sabem a onda, né? E vou te passar a fita. Vocês, agora. Alô, Melri. É seu pipi. É seu pipi, Nikita. É seu pipi, Nikita. É seu pipi, Nikita. É seu pipi, Nikita. É seu pipi, Nikita. É seu pipi, Nikita. Pere, pere, pere. E a galera vai no clima. É muito tempo. Bora, bora, bora. Então toma mais uma. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas Pontiane, eu vou comer também. Suas amigas Pontiane, eu vou comer também. Caribe! Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha. Então essa tapinha. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma essa tapinha. É pra cima, meu irmão. Tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Pra cima. Hoje eu vou dar-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Hoje eu vou dar-lhe a dentada. Toma dentada. Dentada, dentada, dentada. Crocodilo é. Vocês que me pediram um pouco de putaria. A putaria começa! Tava sentindo saudade de te dar uma mordida. Tava sentindo saudade de te dar uma mordida. Acabou todo o problema, agora eu vou mandar pra elas. Sabe como? O quê? O quê? Sempre trava nessa porra, hoje tem dentada dela. Sempre trava nessa porra, hoje tem dentada dela. Sempre trava, hoje tem dentada dela. Sempre trava nessa porra, hoje tem dentada dela. É pra balançar, o rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. Alô, Melri. A novinha tá dançando. Pra cima! Agora! DJ Lennon e Famas. Fala, Lourinho! Irmãozinho Lourinho também, parceiro Marcelo. E a GDG. Amor, eu sei, te magoei bem. Mas vamos tentar conversar. A Luaninha, empresária comigo do rock. Conversar. E tá no berço hoje. Parabéns, Luaninha. Felicidades, mulher. Eu te amo tanto. Custa tanto. O quê? DJ Lendo, DJ Ivan Macedo. E a galera vai no clima e o Patrese detonando, detonando. E a galera vai pra cima e dance na pressão, dance na pressão, dance na pressão, dance na pressão. No caqueado, no gingado. Um, dois, três, tá na hora. DJ Lendo, DJ Ivan Macedo. E o quê? Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu. Os mal falados, chamei por aqui, ó. Agora vai. Aí, John John. O que me fez chorar? Olha, Elde. Bora pra cima, moleque. O que me fez chorar? Gigante Crocodilo Prime. Mas de você não vou lembrar, você é a página virada. Um abraço também, toda rapaziada. Lá na piscina do Rivelino, já presente com a gente. Tá chegando aniversário do homem, meu irmão. Que segundo! E com a equipe Ficha Ficha 28 do Tal. Equipe, os primos da Farra de Vigia. Galera comigo na fronteira, um abraço. E agora, Rodrigo do Coro também, parceiro Jonathan Lima. Segunda-feira, aniversário do Rivelino na piscina. Mas top de coração, né? Então pronto, fechou. Você partir pra nunca mais voltar. Vamos pra cima! Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Isso, meu irmão. Tem como? Apaga a luz do palco. No caqueado, no gingado, pra cima! Bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, baile do Patrese. Bora que é o baile! No baile, no baile, no baile, no baile, no baile! É o baile do Patrese. O quê? Eita! Vamos pra cima, Marlon Beach! Meu irmãozinho, o Maçoca da Pedreira também! O tal da estátua! E o grande Eric dentro do depósito! Bora, garoto! Só quem é bandida vai fazer o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. É muito caqueado! Caqueado. Gigante Crocodilo Prime. Crocodilo Prime. A bandida tá te olhando, ela tá interessada. Só porque o DJ Patrese tá tocando só as balas. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Sossegue essa periquita e bora! Tenta novinha, fica mamada. Rebolando a raba dando... Para novinha, para novinha! Picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida. Pega o isqueiro e taca fogo na bomba. Pega o isqueiro e pra taca cima. Fogo na bomba. Pega o isqueiro e taca fogo na bomba. Do jeito que a mulherada gosta. Vai, bomba. Vai. Vai. A sequência da sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo. Lola Godzilla, o Ronaldo também. Vai bebendo e vai fumando. Tá pratinha, galera, comigo. Vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo. E vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo. No gingado, vem na manha. Meu parceiro Cláudio comigo também. Bora, bora, vai. Isso não é legal. Ai, DJ, isso não é legal. Toma! Fala de vã pra cima, meu irmão. Tá comigo no gigante. Tô passando mal. Tô passando mal. Quando eu vi o tamanho. Amor não inventou palavras pra expressar esse momento. Anjos aplaudem o nosso amor, nossa felicidade. E o Jorginho Souza! Até Deus sorriu pra nós, nuvens formaram nossa imagem. Bora, Jorginho, pra cima, hein, garoto! Céu, o coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca. É o baile do Patrese. Tá de amor, de tanto gritar de amor. Nosso amor é lindo. E os loucos? Nosso amor. E as loucas? Tudo aqui no Caribe. Não diz. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinhos. Para mim, mãozinha lá. Nos chama loucos. Parceiro Leandro Domingo também, parceiro Wagner. As estrelas no céu. E o Java, fala Wagner. Wagner Raió. Amamos nossa imagem no coração. Pode vir pra cima, hein? Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Nossa, que delícia esse baile. Virou o quê? Virou disputa. E a galera vai quebrando e o Patrese detonando. Detona na batida, na batida, na batida. Bora, Marquinho, pra cima, moleque. E toma, toma, toma, toma, toma. Tem novidade, então bora. 3, 2, 1, vai. É a nova pra Viviane. Cima, bora! Música de letra bacana e te detona! Não dá mais pra esperar, o tempo castiga. Eu preciso te encontrar. Fala, Felipe! Felipe de Paris! Tá bacana, tá filé por aí no camarote? Ô, Bruno, tudo certo! Nosso patrão Serineu também de Assis! Tá aqui no Gigante! É o baile do Patrese. Não deixa eu ficar com estou. E já aproveitando também fazer o convite a toda rapaziada aqui do Caribe, que no próximo sábado agora tem o nosso igual chegando pela primeira vez lá na Woods, viu? Casa Top, Crocodilo e I Love Pagode. No batidão, no batidão, no batidão, no batidão. A galera vai no clima e o Patrese não adivinha, não adivinha, vai. Vem dançando, vem dançando, vem. É no baile do Patrese que as novinha enlouquece. Aumenta o beat, solta o grave, novinha, tu desce, desce. É no baile do Patrese que as novinha enlouquece. Aumenta o beat, solta o grave, novinha, tu desce, desce. É no baile do Patrese que as novinha enlouquece. Aumenta o beat, solta o grave, novinha, tu desce, desce. É no baile do Patrese, é no baile enlouquece. DJ Patrese é bom, quando ele entra o som é dobrado. O quê? O quê? DJ Patrese é bom, quando ele entra o som é dobrado. Então diz. É preto pra todo lado, é preto pra todo lado. A quinta top do Caribe, é? Todo lado. É pressão pra todo lado, meu irmão. Lado, é pressão pra todo lado, é pressão pra todo lado, é pressão pra todo lado. Toma essa pressão! Toma! Ricardo Chitores, o homem do gajo animal! No telão, papai! Boutique Multimarcas! É a beguinha mais famosa do estado do Pará. Boutique Multimarca, meu irmão. Bora pra cima, pra cima, pra cima. Meu parceiro, Gilson Lanches. O melhor lanche da cidade é Gilson Lanches. Bora, bora, bora, bora. Barbearia da Vila. Barbearia da Vila, meu irmão, também. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai! batida. Pode soltar a batida. O bagulho tá louco, o DJ tá preparado, tá pronto pra dar uma pisa. Chegou o DJ, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa. Obrigado, minha dona rapaziada. Toma sua pisa. Lá do Louro Zoom. Meu irmãozinho Leite Lorde, obrigado, viu? Bora, Betinho, Playboy, dona Grego. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz. Isso aqui bem fraco, Linisca. Isso aqui, ó. Apaga a luz que tá liberado. O quê? Pou, pou, pou. Tem, tem, tem. O DJ pirou de vez. E aí, Brasil? Pou, pou. Tem, tem, tem. O DJ pirou de vez. Isso, filho. Pou, pou, pou. Tem, tem, tem. O DJ pirou de vez. Gigante. Pou, pou, pou. Dá-lhe, crocodilo. O DJ pirou de vez. O quê? Ei, Betinho Playboy, Cleo mandou este pra nós. E hoje? Que hoje no Crocodilo vai ser rock doido. O patrão mandou avisar que hoje todo mundo vai tomar o uísque do bom. E o bagulho vai ser louco. Vamos nessa! Betinho Playboy que tá pagando as bebidas. Desce mais uísque, desce mais tequila. Até manda avisar que a festa vai ter outro dia. Bota mais uísque, bota mais tequila. Pô, pô, pô, a champanhe estoura. Catuaba, cerveja e pioca. Tem Xandão energético e vodka. Eu falei que o mundo dá volta. DJ Gordo de um pezão. Pode aumentar o som, pode aumentar o som. DJ Patrese e Marlon Beat. Pode aumentar o som, pode aumentar o som. Festa só tá começando. Olha como tá bonito o Caribe já. Bochecha com bochecha. Vamos lá! É Croco! Gigante Crocodilo Prime! E o quê? Obrigado também! Nosso grande parceiro Salsito Malguês, ó! Vamos de frente a frente com o nosso animal, garoto! Bora, Maurinho! Presta canão, garoto! Domingão é na floresta, viu? É o gigante, é lá! Patrese! Aí, Sargento Valdez, Aeronáutica. Aí, Sargento. Bora, Valdez. Tá no gigante, meu irmão. Pena que sobra sede pra te ver. Hoje eu não vou correr sem ter você. Eu vou pra três lá, bota de jato. Imodes. O meu lugar é um na contramão. Mas você sabe que não. Prefiro céu aberto. Gigante, gigante, gigante! Sem concreto, dois da missão. Tranquilo no certo, queria novos ares. Mas... Gigante Crocodilo Prime. Quem tem amigo corno aí, dá um grito! Quem tem amigo viado, dá um gritinho também! Quem tá solteiro, faz barulho! Agora quero ouvir! Galera do Paysandu, tá aí? Galera do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo! Cadê a torcida do Leão que tá feliz da vida? Leão ganhou de 2, papai! De 3, eu acho, foi? 2-1. Galera do Remo, dá uma vaia na galera do Paysandu aí! Segura! E quem tem vizinha fofoqueira, dá o gritão! Vocês gostam da sacanagem, então bora! E a boate! Caribe, Caribe! Tudo na manha, tudo na moral. Só stop, papai. Só stop. Menina, me dá sua mão. Ricardo Rios. Rios. E a Lorena, primeira dama na área. Olha o Deco Love e eu, Patrícia. E aí, Deco Love, suspiro! O tempo mostra nossa direção. Se eu soubesse que era assim, eu nem vi. Tô bebendo champanhe, tá na fuga? Mas tive que perder pra aprender. E? Pra você entender seu amor, mas não quer. É o baile do Patrícia. Diz que não me quer por pé. Rolando no Caribe! É o baile do Patrícia. Pode crer, vem! A vida que eu levo é os lógicos. Óbvio, cada letra em rap é um código. Sorte do que se. Fala, meu irmãozinho Zé! Lá da Tuna também, o seu parceiro. O Zé é o Gilmar do Sideral, né? Você, perto, vive, quero viver, ensinar, aprender. Menino, eu sigo bom sem você, mas tente entender. Eu tentei, a vida é curta pra chorar pela ex. Eu falei pra mim mesmo enquanto eu chorava outra Família vez. Maguari, eu vou ficar aqui comigo também, um abraço. Esse som é muito doido, boy. Eu sou todo errado, mas agora pela manhã, sem me despedir, vou antes de um café. Que pra não te acordar, sei que não sou nem novo. Não, eu sou todo errado. A boate, mano! Sei, amor, sei que tá tão difícil eu falar de amor. Porque lá fora tanto ódio e rancor. Eu preciso muito te falar. Ei, amor, eu tô contigo independente do caô. Cê sabe que aonde você for, eu vou. Já passou da hora da gente se encontrar. Se amar. Ô, Belis! Fique contigo, nada mais. É uma garrafa de onde pá. A viagem é longa, então faça mala. Na vibe mais positiva. Desgraçado. Você tão bem quando se trata de você. Só vem comigo, você não vai se arrepender. Só vem comigo. Verdade, né, Patrese? E no próximo sabadão tem o nosso animal chegando pela primeira vez. É casa top, casa bacana. Pra galera curtir uma festa legal, viu? Próximo sabadão lá na Unis. Em Crocodilo, I Love Pagode. E lá vai até o sol raiar, meu irmão. O Wagner, a Bianca e a Maria comigo aqui no Gigante. Bora que tá na hora do bagulho doido. E doida. E doida. E doida. E doida. Vai. Vocês. Pra cima. Alô, no gigante! Barimê, barimê! Bagulho doida! O bagulho doida! O Marlo Ramos também, Rômulo! Rômulo Costa! Comando da aeronáutica aqui comigo! Um abraço! Pra dançar! Pra curtir! Galera do Flamengo, dá um grito também! Galera do Corinthians, faz barulho! Agora! E doida! E doida! E doida! E doida no Caribe! E aí, Rosenberg! Hoje esse combo sai, papai! Ele já mandou avisar. 22 de março aqui no Caribe. Crocodilo e já já todinho. Que tiro foi esse? Tudo na moral. E aí, Marcos? Foi, foi, foi, foi. Por essa última oração, pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto... Irmão, senhor de mão. Cadê o Roberto? Na dispensa cabe o meu amor. Tudo rolando no gigante. Toca tudo, meu animal. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. O animal toca tudo do Pará. Meu amor, essa é a última. No clima, pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Tá na hora! Já que o bagulho ficou sério, então escuta o que eu vou te falar. Esse é o DJ Patrese, tem que respeitar. E no próximo dia 22 aqui, ó, Caribe Show recebendo o fenômeno do carnaval, Jojó Todinho cantando essa ao vivaço. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá uma rasa? Que tiro foi esse? Ela vai estar aqui no Caribe, meu irmão. Fala, Bruna. John Leandro Neto, o Robson também, o Lava Jato sem limite, né? Que tiro foi esse que tá amarrado? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá amarrado? Samba na cara da inimiga, vai samba, desfilota as amigas, vai samba. O meu brilho você quer, meu perfume você segura, mas você não leva jeito. Pra ter sucesso, amor, tem que fazer direito. Eu já falei que... Como é que eu falo da catuaba se eu não me convido? Agora! Pega a catuaba e dá pra ela, vai! Tô com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega a catuaba. Depois de escote, ela ficou animada. Fala, meu irmãozinho, gente, maluquinho. Parceiro Arthurzinho, Gabriel também, Gabriel Oliveira. Os balacrucos, né? Depois de escote, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Então para, já pode ficar pelada. Não, não, não, para. Tudo na moral. Ele tá comigo e eu sou malandrão, falou, maluco? Peço um beijo, você vira o rosto. Peço um abraço, você me empurra na hora que vai ficar gostoso. Você vira de lado e eu tento de novo. Amor, eu sei que você quer. E pra Jorginho também facilita. Jorginho, som. Para que ser santinha logo agora pra cima e marcar o um encontro. Para quem? faz esperar de além de Deus. Você paga de crocodilo, mas pega aí um safadeza. Na sua testa tá escrito safadeza. Você paga de santinha, mas eu tenho certeza. O quê? Na sua testa tá escrito safadeza. Você paga de santinha, mas eu tenho certeza. Na sua testa tá escrito safadeza. Você paga de santinha, mas eu tenho certeza. Na sua testa tá escrito safadeza. Não mexe com o Dani DJ, que ele tá comigo. Pega a visão, pega a visão. Vai! Pega a visão, pega a visão. Ele pique, ó. A mulherada dança tudo! É o Diguinho que tá mandando. Anda, chama, é o Diguinho que tá mandando. Anda, chama, pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra. Pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra aí. Brota e convoca as tchuca, brota e convoca as tchuca. Mais tarde tem fervo, hoje vai rolar suruba. Surubinha, vai! Só uma surubinha de leve, com essas mina maluca. Taca a bebida, depois tá que fica mais na bandona na rua. Só uma surubinha de. Obrigado também a todos nós que apertaram também. Branca, né? Depois tá que fica. A Cilene, o Flávio, o Maxi e o Tielton. Taca a bebida, depois tá que fica mais na bandona na rua. Se liga, você achando que eu tava com outra. Do jeito, vai! Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Ô, desculpa, mano, você não vai me perdoar, não? Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas Putiane, eu vou comer também. Suas amigas Putiane, eu vou comer também. Suas amigas Putiane, eu vou comer também. Suas amigas Putiane. Um abraço, minha dona Pazena TV. No Hospital Geral TV de Belém. Perdoar ninguém. Exército, né? É solteiro, não vou. Obrigado também. Tá todo mundo aqui, ó. Putiane, eu vou comer também. Suas amigas Putiane, eu vou comer também. A novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papinho. Bumbum gostosão, corpo sedutor. Dá sede. Por isso que o doguinho assim cantou. Uhul! Vem, brota aqui na base. Vai. Vamos fazer. Sei que você tem vontade. É chope mesmo, né? Vem, brota aqui na base. Ricardo Rios, aí, Lorena! Bora da Culove pra cima! Sei que você tem vontade. Puta que pariu, já falei, já era. Cala a boca, cagoeiro! Vem, brota aqui na base. Senta um pouquinho. A novinha linda. Oh, novinha, eu quero te ver contente. Do jeito agora, agora, agora. Amar, amei, gostar, gostei. Mas agora eu não quero nem de graça. Vocês! Vai. Pra ô moça, não dá. Ah, uma em cima da outra, né? Era uma briga em cima da outra. E o quê? Vai, vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra elas não te. Tudo bem, e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra. Desgraçado. Cuidado pra elas não te dar perdido. E vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Pra lá. Cuidado pra elas não te dar perdido. E vim aqui me dar. Com suas amigas pra lá. Cuidado pra elas não te dar perdido. E vim aqui me dar. Não dá mais. Era uma briga esse. Rádio Romano! Olha a dancinha do Romano, vai! É a flota envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas se alientam. Fica loucona e se joga pra gente. Patrese. É assim pra ela. Vai, vai! Vai, vai com o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum. Um abraço também, meu parceiro Felipe de Paris, rapaz, tá comigo aqui, ó. É Serinei de Assis, também comigo no Gigante. Bora, Filipão! Direto de Paris, conheceu o animal aqui no Caribe, meu irmão. Autenticamente falando, vai pro Piauí, porra. Mas tá tipo com... O quê? Vocês! Senta, filha, vai! Você vai sentar por cima. Você vai! E o DJ vai te pegar. Pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Tapinha na potranca com o bumbum, ela balança e o Yuri chama de malandra. Fala aí, Elton. Aí se apaixona. E o Tio John também, obrigado, viu, garoto? Tranca com o bumbum, ela balança e o Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Sinta, filha, sinta, vá! Na fala onde vai? Carreira solo hoje, ó. Esse daqui a gente vai descer uma contigo de hoje. Prepara aí. Fala, mimozinho, tal. Tal da estátua, mi. O Tars. O bonde sem freio, né? Agora vai sentar. Vai sentar. Vai sentar. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Gravando, não pode. Vocês! Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Na dança do bolinho! Essa galera tá demais hoje no Caribe! Cadê o gritinho das solteiras aí? Tudo mentirosas. Ô bandida maravilha, faz um. Vai, joga, joga, joga a bundinha pra mim. Vai, joga, joga, joga a bundinha pra mim. Esses são os três macetes para conquistar você. No primeiro eu vou. Fala, Rubinho! No segundo vou descer. Avisa lá que é a quinta-feira do Caribe,